Eu recebo aqui no estúdio o Elias Pino de Araújo, ele que é presidente da Associação, né, dos Motoristas por Aplicativo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Para nós é um privilégio estar aqui, sendo prestigiado e poder dar essa participação da comunicação na nossa cidade, informando o ouvinte, informando o usuário aí dos serviços que a gente tem prestado aqui na nossa cidade. E a informação principal que a gente tem aqui hoje para debater, inclusive, é que vocês obtiveram, né, junto à Justiça, uma liminar que suspende aí parte dos pontos, né, daquela lei municipal, a lei número 4.641, que regulamenta os aplicativos de transporte aqui na cidade. É, o que é que inicialmente fica suspenso justamente aí com a obtenção dessa liminar? Então, nós temos 65 motoristas que entraram com a liminar, e alguns pontos da liminar foram sim, alguns pontos da lei foram dado um posicionamento positivo a nosso favor pela justiça, e esses pontos que nós pleiteamos junto à justiça foram pontos assim que, ao nosso ver, realmente eram gritantes em relação a nossa regulamentação, e sim a impedimentos para nós exercitarmos nosso trabalho. Então, o primeiro ponto que a gente foi positivo para nós, que eles exigiam que as empresas, para operarem aqui, tivessem sede no município. Abrissem uma filial aqui na cidade, né? Isso era um dos pontos mais, o primeiro, o principal. E como nós temos operando em Foz do Iguaçu, hoje, com aplicativos, são 3 empresas que estão operando aqui já, que por ordem de chegada na cidade é o Garupa em primeiro lugar, que o Garupa começou a funcionar uns 6 meses, mais ou menos, antes do Uber. Aí, posterior ao Garupa, foi em fevereiro, do dia 23 de fevereiro, começou o aplicativo Uber. E agora, há uns 15 dias, mais ou menos, já está operando na cidade uma outra empresa chamada Vai Vem Carona, que é o terceiro aplicativo, que tem a mesma funcionabilidade. E dessas 3 empresas, só tem uma que está oficializada com alvará, com CNPJ na cidade e tal. As outras 2 ainda não fizeram. E então vários trabalhadores da categoria estariam comprometidos do seu trabalho, à sua profissão, se essa parte da lei continuasse, né? E vamos destacar aqui o seguinte, né? Essa lei ela foi publicada em diário oficial no final ali do mês de julho, dia, né? 27. Dia 27 de julho, e havia um prazo de 45 dias para adaptação à lei. Então, com essa liminar que vocês obtiveram, inclusive antes, né, dos 45 dias, 65 motoristas estão amparados para que continuem funcionando, continuem operando? Então, naquilo que foi pleiteado juridicamente, então, eles não podem aplicar, não pode ter aplicabilidade, né, segundo o parecer jurídico do juiz que pegou a causa. Eles não podem aplicar alguns pontos dessa lei a esses 65 motoristas. E aí, assim, uma dessas questões seria isso, e daí é claro, a gente não sabe como é que o poder público, pelo Fostrans, vai administrar essa questão de fiscalização, de vistoria, etc, etc, porque foram pontos específicos. Eu gostaria até de ressaltar aqui que a gente, até falando até para o nosso contribuinte iguaçuense, até mesmo para a população, os ouvintes dessa rádio, que numa entrevista o diretor do Fostrans falou, numa entrevista aí na nossa mídia local, que os cofres públicos do município iriam sofrer por essas questões, e que os motoristas estavam pleiteando as questões de não querer pagar os impostos, etc, etc. Mas se vocês observarem na nossa liminar, a gente não entrou com nenhum dos itens que diz respeito à nossa atividade de nós contribuirmos. As taxas que nós temos que pagar, nós não questionamos nenhuma delas. Tudo que nós questionamos foi coisas que não tem nada a ver com a questão da nossa contribuição, né, como cidadão, como uma pessoa que trabalha e que deve pagar os seus impostos, deve pagar as suas taxas de por estar trabalhando na cidade, a gente não é contra isso. Então, nenhuma das nossas buscas juridicamente foram relacionadas a essas taxas. Então, não tem nada a ver uma coisa de nós buscarmos aquilo que eram impedimentos para nós. No caso, uma das regras da lei que não podia o motorista parar perto de hotel, perto de embarque e desembarque de passageiro, etc, etc. Isso, inclusive, nem o Fostran sabia como é que iria fazer para fiscalizar. Né? Sim. Então, foi esse tipo de coisa que nós questionamos. E quando o pessoal não tem entendimento disso, e por causa de uma fala que a gente não quer pagar imposto, que a gente não quer se regulamentar, cria, até depois que saiu essa liminar, criou até os ânimos dos nossos concorrentes, vamos dizer assim, que fazem de tudo para que não funcione esse trabalho aqui, que são os taxistas e o pessoal do transporte, do turismo. Depois que saiu o liminar, os ânimos desse pessoal aumentou em relação à agressividade. Alguns colegas foram agredidos, foram em alguns pontos da nossa cidade. Então, quer dizer, precisaria falar para esse pessoal que nós não estamos questionando na questão de pagarmos os nossos impostos. Nós estamos questionando coisas que realmente vai impedir o nosso trabalho, que não tem nada a ver com essas taxas. Eu vi, por exemplo, que na liminar ali que foi concedida, né, pelo juiz Wendel Brunieri, tem ali alguns pontos, como a questão ali da obrigatoriedade de que o veículo tenha a placa de Foz do Iguaçu, né, ele suspendeu ali essa questão também, que o veículo, aquela possibilidade que foi vetada inicialmente de que vocês usassem, por exemplo, um veículo pertencente a uma locadora, né, de automóveis. Nessa liminar, o juiz considera que esses pontos da lei, pelo menos por enquanto, não devem valer, né? Sim, esse foi derrubado e... Ou seja, a intenção do poder público em colocar isso na lei, eu sinceramente não consigo entender, porque não está só na questão de termos veículos locados. Eles falam que não poderia um motorista que trabalhasse por aplicativo rodar com o carro com a placa registrada em nome de pessoa jurídica. Só de pessoa física. Só de pessoa física. Isso daí, ele tem um problema muito maior do que a questão de locação de carro. É claro, por isso eu não sei o que os responsáveis de ter feito essa parte da lei aí tinham em mente, mas o que dá para nós entender que, na verdade, eles estavam... Era bem mais amplo a questão, não era só a questão de locação de carro. Também era um problema de nos impedir também, eu acredito, porque nós podemos sim, deveríamos poder termos uma MEI, né? Por exemplo, hoje, se você for no portal do empreendedor lá, não tem aquele... É o que Nike fala da profissão, de atividade, né, de atividade econômica, código, né? aquele código, não tem o código de motorista por aplicativo. Uma vez que, eu acho que nós tentamos fazer isso desde o início, eu dizer para o poder público que eles tinham em mãos a oportunidade de fazer história, entende? E o que seria fazer história? Eles precisavam, primeiro, regulamentar a nossa profissão. Alguém tinha que pegar, e por que não Foz do Iguaçu? Nós teríamos condições de fazer isso. Colocar a nossa profissão e criar dentro de uma estrutura para que nós fôssemos profissionais, motoristas por aplicativo, que tivesse até uma oportunidade de criar uma MEI para sermos prestadores de serviço. Uma vez que se cria essa MEI, então vai sair um CNPJ, né, para esse profissional. Então ele vai poder comprar o carro também no seu CNPJ. Quem sabe os criadores da lei estavam criando isso, né? E graças a Deus foi derrubado essa necessidade. Então os motoristas podem sim trabalhar com carro que seja registrado em nome de pessoa jurídica. Agora, a liminar suspende aquela obrigatoriedade de se ter um selo, né, no vidro ali, identificando como prestador desse serviço. Agora, não suspende, por outro lado, a vistoria. Na questão do selo e da vistoria, o selo não foi suspenso, exatamente suspenso. O que foi falado na nossa liminar é que para que ele coloque seu selo, tem que estar regulamentado esse selo. Ou seja, eles querem colocar um selo que não foi feita uma regulamentação dentro da lei, como seria esse selo, qual o tamanho desse selo, o que viria nesse selo, né, o que implicaria esse selo. Então, uma vez que você queira fazer algo nesse sentido, então tem que haver uma regulamentação disso. O que vai ser escrito nesse selo, qual o tamanho dele, a regulamentação dele. Então, nós não estamos questionando e não querendo o selo, nós só queremos que seja regulamentado. Da mesma forma, a vistoria. A vistoria, não, nós não somos contra ela, desde que se diga o que, que vai ser vistoriado, né? E por que essa vistoria? Então, são coisas assim que eles criaram para impedir, não para regulamentar. Então, graças a Deus que nós temos, e eu acredito, sabe, eu digo assim, sempre tenho dito isso, eu acredito no poder judiciário, eu acredito na justiça. E a gente tentou o poder executivo, tentamos o poder legislativo, e ninguém quis nos ouvir. Graças a Deus que o poder judiciário nos deu atenção, nos escutou e entendeu que realmente era impedimentos dessas coisas para que esses profissionais pudessem trabalhar. Que hoje, é claro, 65 entraram com o mandado. Só que a MAF, que é a Associação dos Motoristas por Aplicativo, nós temos mais de, tá beirando aí 200 motoristas já, que são associados e que estão se organizando como profissionais dessa categoria. Bom, a prefeitura já anunciou que vai contestar nessa liminar que vocês obtiveram aí na justiça. E, enfim, tem todo um prazo agora, né, para que eles apresentem o recurso deles, a justiça analise, enfim. Caso venha aí uma, digamos assim, a justiça entenda que a liminar de vocês perde valor, vocês vão continuar insistindo na matéria? Eu acredito que o brasileiro é um sonhador, né? Nós somos brasileiros e nós sonhamos bastante. Ou seja, a gente não desistiu da política, né? Está todo mundo aí fazendo campanha política para a próxima eleição. Mesmo de todo esse contexto político que nós vivemos no Brasil, eu fico sempre pensando assim, em cada campanha política, nós não estamos falando sobre isso, mas para dizer o que nós somos sonhadores nesse sentido, e em cada campanha política você vê o brasileiro lá animado, agora vai dar certo, agora vai, vamos tentar, vamos conseguir, vamos renovar, e aí eu acredito que nós vamos fazer isso mesmo, a gente não vai desistir não, a gente vai acreditar, nós acreditamos, e eu acho que esse acreditar, essa força, essa energia, mesmo que de uma coisa nova, que a nossa profissão é nova, precisa ser regulamentada, mas as pessoas que são responsáveis por isso deveriam parar para ouvir, para entender como que funciona essa profissão, para regulamentar ela, porque é um clamor da comunidade, ou seja, o novo veio e não pode ser impedido dele funcionar. Hoje, antes de chegar aqui, eu estive trabalhando já, então só as pessoas que hoje eu tive contato no nosso trabalho, o quanto que as pessoas vê com os bons olhos isso, um dia chuvoso, né, precisa de um transporte, de uma locomoção, eles têm um transporte acessível, de pegar ele na porta da casa dele, levar ele aonde ele quer, isso é muito... Cara, eu não consigo entender o porquê o poder público não tem essa visão, que é uma necessidade que o contribuinte da cidade de Foz do Iguaçu está clamando, está pedindo para que a coisa aconteça. E a iniciativa deles de querer complicar cada vez mais. Então são coisas assim que, se você colocar o questionamento que está sendo feito entre as categorias, que o Uber não pode, ou o motorista do aplicativo, não vamos dizer Uber, porque são três empresas que hoje estão trabalhando aqui, que os motoristas de aplicativo não poderiam continuar por N motivo, mas se forem analisar o que eles estão dizendo, que é uma concorrência desleal, deveria ser aplicado essa fala a nosso respeito, porque se você for colocar na ponta do lápis tudo que está sendo exigido desses motoristas para se regulamentar, é um valor muito alto. Inclusive, a gente está vendo mais alguns detalhes ainda dentro dessa PL, o nosso jurídico aí da associação já está encaminhando todo esse processo, alguns itens ainda que não foram questionados e que a gente vai continuar. É claro que a prefeitura vai recorrer e nós vamos recorrer daquilo que eles recorrerem e vamos ver até onde que isso vai dar, porque eu acho que é essa sensação que nós vamos conseguir, viemos para ficar e não vamos embora, essa sensação é que nos dá força para continuar lutando. E olha, como eu já disse até em entrevista anterior aqui que você participou, né, que eu acredito que há espaço, né, no mercado aí para todas as modalidades de transporte realmente, né? Enfim, falta realmente acertar alguns pontos, tudo, espero aí que com o tempo tudo isso realmente consiga se resolver para benefício, né, de todos. Elias, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, eu que agradeço, bom dia a todos, Deus abençoe. Conversei com Elias Pino de Araújo, ele que é presidente, né, da Associação dos Motoristas por Aplicativos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra esse conteúdo no nosso site, sempre rci.com.br.